saga do rap doce igual raiz amarga. Gastei algumas rimas, cansado meu diafragma. E não rouba minha brisa, se não fecha pro time, então nem veste a camisa. Desses moleque que é prego, vivendo em guerra de ego, de blindado de rotina. PM vem na seu, tem 5G de cocaína. Eu sigo fazendo a minha, ganhando respeito nas linhas, buscando igualdade aos meus, sem diferenças aos seus. Rima solorada, boicota, chocota com dor de cotovelo. 047 é só os pesadelo. No alto-falante coô, é o time que toca o terror. É o time que toca o terror, que toca o terror, que toca o terror. É o time que toca o terror, que toca o terror, que toca o terror. É o time que toca o terror, que toca o terror, que toca o terror. 047 nos falante ecoou. É o time que toca o terror, que toca o terror, que toca o terror. É o time que toca o terror, que toca o terror, que toca o terror. É o time que toca o terror, que toca o terror, que toca o terror. 047 nos falante ecoou. Senhoras e senhores, se aconchega e veja quem chega num plano superior. É o time que toca o terror, perfeito, cê. 47, rap lendário, rap diário no estilo que agride e agrada. Não pique granada, não bate cabeça da gente com plano.